Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 17 de março de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu Nota 7. E vamos hoje ter aqui algumas obras impressionantes, que não são muito habituais passarem por cá, mas hoje vão passar. O primeiro tema que vamos ouvir chama-se The Greatest Wonder, a música que nos é trazida por Nicholas Gunn. Para ouvir também a música que nos trazem os Mythos, o tema chama-se Paradox. E estas são as duas primeiras músicas de uma edição que terá apenas mais uma intervenção. A segunda, da minha autoria, como é lógico, mas que lhe trará não duas, mas sim três músicas. Vamos ouvir daqui a pouco. Para já ficamos com The Greatest Wonder, música então de Nicholas Gunn e também música dos Mythos. O tema chama-se, como disse, Paradox. We'll be right back. De volta, ouvintes, agora para o término desta edição do nosso Nota 7, e vamos ter então mais duas melodias. Primeiro vamos ficar com Gone, de Gene Chappell. Também vamos ouvir Van Thousand, a música de Vivi and Lobo. E por fim, a música Music Inside, de Chuck Love. São três músicas, cada uma diferente, todas elas diferentes umas das outras, mas que geram, em términos, em géneros, um ambiente interessante à volta delas mesmas. Espero conseguir transmitir-lhe essa mensagem, e é então com estas melodias que me despeço. Desejo-lhe, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Internet. Já de seguida, chega mais uma edição do programa Giração. Boa tarde e até amanhã. Mm-hmm.